Na primeira edição do programa, eu entrevistei a suíça Paola Lopes, que nos contou um pouco sobre as suas opiniões em relação às diferenças culturais do Brasil e da Suíça. No episódio de hoje, a gente vai entrevistar uma francesa muito especial e muito querida para todos os friburguenses e para os franceses, principalmente para o pessoal de La Rochelle. Episódio de hoje, Anette. Bom, para quem não sabe, a Anette é responsável pela diretoria pedagógica da Aliança Francesa, que é uma instituição sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é a difusão da língua e da cultura francesas. Para isso, ela promove o ensino do idioma francês e oferece atividades culturais francófonas aqui em Nova Friburgo. Então, Anette, pelo aquilo que eu sei, a Aliança Francesa de Nova Friburgo foi criada em 94, depois da aprovação da Aliança de Paris. Mas eu também sei que seus trabalhos com a Aliança Francesa começaram antes disso. Quando que seus trabalhos com a Aliança começaram? Com a Aliança Francesa de Nova Friburgo em 1978. 78. Eu trabalhei na Aliança Francesa do Rio em 1971 até 1978. E depois abriu uma antena da Aliança Francesa do Rio, com a aprovação da direção do Rio, aqui em Nova Friburgo. E quando que você veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil em 1970, 6 de dezembro de 1970. E nessa época era ditadura, não era? E era você ditadura. E como é que foi para você viver isso aqui no Brasil? Você é francesa? Primeiro dia, quer dizer, o segundo dia da minha chegada, cheguei no dia 6, no dia 7... tinha sido sequestrado o embaixador da Suíça. Nossa! E então, tinha assim, viaturas de polícia por todos os lados, barreiras de polícia. Então, era um pouco difícil me ambientar nesse contexto. E você achou isso muito diferente daquilo que você vê na França? Ou não, porque os franceses gostam muito de fazer greve, então você está acostumada? Não, greve é uma coisa. Agora, viaturas de polícia correndo atrás das pessoas na rua já é uma coisa mais difícil de aguentar. Mas, por exemplo, eu vivenciei isso quando era pequena, na época da Guerra da Algéria, em Paris. O que isso representou para você? Tem como você me falar um pouco sobre isso? Um pouco difícil, vamos dizer. Para mim, no caso, eu era estrangeira. Eu não podia me envolver em nada que fosse político. Embora na minha família, na família do meu marido também, tínhamos ideais, posições, opiniões que eram contra a ditadura. Uhum. Então, por exemplo, tinha amigos do meu marido que desapareceram, pessoas que eu conheci lá no Rio e depois sumiram, foram presas. Então isso foi assim um pouco traumatizante, mas eu também sabia o que era uma situação, vamos dizer, desse tipo, né? Então você já estava um pouco preparada? Pela minha formação, vamos dizer, meu pai foi da resistência francesa, minha mãe foi presa no campo de concentração na França, então a gente tinha toda uma aprendizagem, vamos dizer, de resistência, de combate à ditadura ou a qualquer... Outro tipo de guerra, mesmo que não seja... De repressão policial, etc. E vir para Friburgo te fez bem em relação a isso? Ou ainda aqui em Friburgo você conseguia ver alguma coisa conectada com a ditadura, mesmo assim? Não, quando a gente veio para Friburgo foi realmente para sair do Rio, não por causa da ditadura, por causa de opção pessoal mesmo, de vida, de viver mais no campo, de viver no sítio. E o fato de, vamos dizer, da população brasileira não ser tão assim facilmente envolvida, né? não tem tanta consciência política, me parece, e então praticamente aqui em Friburgo nós não tivemos relações diretas, né, com... E aí você saiu de um mundo que era no Rio, né, numa cidade grande, veio para Friburgo, uma cidade pequena, e numa fazenda, foi isso que você falou? É um sítio, né? Não, não chegou a ser fazendo, mas a gente plantava tudo, tinha os animais para nosso consumo, então a gente vivia praticamente em autarquia. E o meu trabalho de manhã era de, vamos dizer, fazendeira, pequena fazendeira, e a partir de 1 da tarde até 10 horas da noite era de diretor da Aliança Francesa. E nessa professora. Época você, professora também da Aliança? Professora, praticamente, naquela época só tinha, nós éramos 3 só para dar aula. E você gostava de trabalhar com fazenda e tudo mais? Adorava. E dar aula também? Também, as duas você coisas. Você prefere um outro? Não, ou... são duas coisas que se completam, a vida do corpo, vamos dizer, a vida de... perto da natureza, e a outra é do espírito, da cabeça, então... É verdade, uma completa a outra, faz bem. É, antes você falou que aqui no Brasil a gente não tem muita consciência política. É, algumas vezes a gente realmente não tem, mas eu sei que na França vocês têm muito. E vocês se dividem, né, em partidos, direita, esquerda. É, você pode contar um pouco mais pra gente sobre isso? É, na França, bom, é uma tradição desde a Revolução Francesa, né, de partido as pessoas que sentaram do lado esquerdo na Assembleia, né, foram pessoas que eram contra o regime naquela época, e quem estava sentado à direita eram as pessoas que eram a favor do regime. Aristocrático, burguesa. Então, no caso, né, foi assim bem dividido. E continua sendo essa divisão. Embora, agora, nas últimas eleições, foi eleito um representante de um partido que não existia praticamente, que era um tipo centro. Lá na França, contrariamente ao Brasil, vocês são bem engajados politicamente, não é verdade? É, muitas manifestações de rua, né? muitas protestos. Eu acho que, tradicionalmente, também o francês gosta de defender seus direitos, não baixa muito a cabeça. Mas eu acho que aqui no Brasil existe também muitas pessoas que têm essa consciência. A única coisa é que não há esse... Bom, houve também aqui no Brasil, né, várias manifestações de rua também, em certos momentos. Mas, aqui os políticos mas não mudam, é tão né? no eixo social. Na França é muito na parte social de defender seus direitos. Porque aqui os políticos sociedade. Mudam, né? A gente tenta, isso. Mas eles continuam fazendo as mesmas coisas. É, isso aí. E agora, trocando de assunto, falando sobre comida. Uhum. Agora seria uma curiosidade. É, depois que você veio para o Brasil, qual é a comida que você mais gosta? No Brasil? Do Brasil, brasileira mesmo. Bom, eu me adaptei a qualquer tipo de comida, porque eu viajo muito, então eu acho que a comida é uma coisa muito interessante para se integrar no país e para sentir um pouco mais os hábitos, costumes. Mas eu gosto, bom, gosto de feijoada, acho que eu gosto muito, mas gosto muito de frutos do mar, peixe, assim. Aqui no Brasil tem muita diversidade. É, realmente gosto muito. E alguma comida francesa que você gosta muito, bem típica? Bem típica? Uma comida francesa que eu gosto muito é aquela que eu gosto. É, queijo, evidente, né? Tem muitas coisas. Ah, aliás, é muito difícil, mas. O que eu gosto muito de fazer é o coelho no vinho. Coelho no vinho? Civet de lapin. Uau. Que aqui não se come muito, por isso que eu estou até mais insistindo sobre esse tipo de comida. Deve ser gostoso, eu imagino. No Brasil, eu gosto muito de vatapá, por exemplo, também. Vatapá? Coisa, ah, legal, eu nunca comi. Comida é muito nordestina, gostoso. Nunca comi. Qualquer comida nordestina, muito bom. Se você pudesse pegar, então, uma comida da França para o Brasil, seria essa, então, o coelho ao vinho. Eu acho que o que eu pegaria é mais a diversidade, porque na França você come você não come todo dia a mesma coisa, você varia muito os acompanhamentos, os legumes. Então, exatamente, né? Isso. E o que aqui me falta mais é essa diversidade, mas em casa eu faço, eu troco todo dia. Eu cozinho e eu gosto de variar. Aqui é um pouco repetitivo, né? De arroz, feijão, assim, poucos legumes. Você falando de diversidade em comida, eu lembrei sobre diversidade da vida. E eu lembrei também dos costumes. Qual é um costume francês que você tem, que você trouxe de lá pra cá no Brasil e você não consegue não fazer isso? Porque foi como você aprendeu a fazer na França. Qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria parar de comer arroz. Mas é só um exemplo. Bom, um pouco difícil, mas eu acho que o que eu gosto mesmo de cuidar de jardim, de cuidar de plantas. Então, eu não vejo muitas pessoas fazerem isso. E esse é um costume de lá que você ainda faz aqui? É um costume que praticamente todo mundo tem. Ou seja, bricolagem, quer dizer, pode ser cuidar do jardim, cuidar das coisas da casa, inventar, fazer um armário. Essas coisas, que chama bricolagem em francês, é um hábito que eu gosto muito e continuo fazendo, mas que o brasileiro não tem muito costume para me fazer. Eu fiquei sabendo de um hábito seu também, que você é regradinha para comer. E aqui no Brasil a gente não tem muita regra para comer. Às vezes eu almoço 2 da tarde, às vezes eu almoço 1:30. As pessoas estão sempre na correria. E esse hábito também você pode dizer que veio da França? Ah, sim, com certeza. E eu continuo. Eu não como entre as refeições. Aqui todo mundo sempre oferece um monte de coisa para comer. Eu não consigo comer assim, qualquer hora do dia. Eu como no café da manhã, almoço, jantar, mas nada e entre... E você não sente fome entre as refeições? Não, claro você não. Fica bem? Eu fico muito bem. Não há necessidade de ficar comendo toda hora. E qual é um costume aqui do Brasil que você já viu e que você acha esquisito? Que não é comum nem um pouco para os franceses. Um costume do Brasil... Bom, o abraço... Um abraço! É uma coisa que até hoje, vamos dizer, para mim é ainda um pouco difícil com pessoas que eu não conheço e que vem aí depois de 2 minutos fica todo mundo se abraçando. É um pouco difícil ainda para mim. Você chama mesmo aí. Depois de 47 anos no Brasil. E você acha que isso é desagradável ou não? Não sei, eu acho um pouco invasivo. Eu acho um pouco assim, sei lá, eu não tenho assim a vontade de abraçar todo mundo. Não tenho essa vontade. E aqui no Brasil é engraçado porque não é só abraço, né? É beijo também. E o abraço é que a pessoa se pendura em você e assim, não sei, me desestabiliza totalmente. E se você pudesse mudar alguma coisa aqui no Brasil, se você pudesse trazer alguma tradição da França boa para o Brasil, o que seria isso? Uma coisa que você acha que de alguma maneira ajudaria o país? Acho que é a cultura. A preservação da cultura. Assim, em termos de preservação de monumentos, de casas antigas, de tudo isso aqui, eu acho que é a coisa assim que quando volto da França e chego no Brasil, quando viajo, então eu tenho assim muita dificuldade em ver as coisas assim, o descaso, né, muitas coisas abandonadas. Então eu acho que tudo que é patrimônio, o hábito de conservar o patrimônio na França é muito muito grande, de ter um museu em cada cidade, de ter assim essa preservação da história, do que faz o nosso fizeram nossos antepassados, assim, eu acho que é muito importante. Eu gostaria que eu tivesse isso aqui no Brasil. E o contrário, uma coisa daqui do Brasil que você gosta muito que não tem da França e que se você pudesse você levaria? Não sei, talvez uma certa leveza, uma certa maneira mais alegre de se comportar muitas vezes, até quando está difícil. Sei lá, eu acho que essa leveza, talvez. O francês tem uma tendência em ser mais assim... como que eu vou dizer? Mais... Tímidos? Não, não é tímido, não. É no sentido de... É um pouco... Não é triste, não é... Um pouco mais sério, um pouco mais... Centrado, focado nas coisas, né? E o brasileiro muitas vezes é assim mais aberto, né? Mais julgado. É mais leve, assim, mais Não sei qual é a palavra a ser usada. É, eu acho que leve, fica bom, mais jogado, né? Uhum. Desinibido, talvez. Oi, também. Então tá, é isso, Anete. Muito obrigada pela sua entrevista. Gente, essa foi a entrevista com a Anete. E eu espero vocês para nossa próxima emissão.